A Prefeitura Municipal de Entre Rios comunica a todos os vendedores ambulantes interessados em vender seus produtos nas festividades do litoral. Na semana do Natal, a Conexão Jeans preparou os melhores preços e parcela suas compras em até 5 vezes nos cartões. Estúdio Hair, sua mais nova opção em Monte Carmelo, lança uma super promoção. Faça uma escova e ganhe uma hidratação. Entre no ritmo da saúde e beleza com a Academia Cia Atlética. Você fica com tudo em cima. Como é bom estar perto de você novamente. Que bom ver de novo este sorriso radiante. Como é gostoso olhar para estes olhinhos tão meigos e tão meus.